acredite em si, pois você é livre e forte. Grite bem alto, a vitória é minha. Acredite em si para poder vencer. A esperança é o motivo para se viver. Um campeão é o que eu vejo quando te olho. Enxergo, pode, a vitória no fundo dos seus olhos. Porque você é do tamanho daquilo que você almeja. E nada e nem ninguém vai destruir essa certeza. Que você será bem sucedido em tudo aquilo que pôr a mão. Ostenta isso lá no fundo do teu coração. E desse jeito, segue firme na caminhada. Deus é contigo e não te faltará nada. E se nisso acredito, afirmo meu compromisso de meu rap levar sempre autoestima aos patrícios. Porque pra falar mal, com certeza não faltará quem só pensa a todo em momento te desestabilizar. Mas um Deus vivo me ungiu, é isso. E de uma missão me incumbiu. Te lembrar todos os dias que você é um vencedor. Então levante, sacode a poeira e mostre seu valor. Sou mais você na batalha ou no choro de dor. Sou mais você, aconteça o que for. Sou mais você, acredite em si, se dê valor. Sou mais você, maloqueiro sofredor. Livres como nunca, tamo junto até o final. Só quero o seu respeito e a sua admiração. Tô firme no que acredito, confio na salvação. Dádiva bendita que livra e santifica. Restaura o imperfeito, conserta o que foi feito. Os erros do seu passado, num preço que já foi pago. O sangue justificado por mim, sempre lembrado, exaltado e enaltecido. Não quero o estrelismo, só prego o cristianismo. Quem não acreditou, do início eu repito, te digo. Com todo abecedário, volto o disco. Começo no ABC, que no final você possa entender que o sangue vertido purifica eu e você. O passado que já se foi, o futuro que está por vir, o presente que hoje vivo, dedico somente a ti. Sou mais você, na guerra e no amor. Sim, sou mais você, aonde for. Sou mais você, tô contigo e não me calo. Pelo contrário, disparo poesias e sentimentos, verdades de um momento, argumento que faz um fato. É por isso que eu não paro. Sou mais você, na batalha ou no choro de dor. Sou mais você, aconteça o que for. Sou mais você, acredite em si, se dê valor. Sou mais você, maloqueiro sofredor. Sou mais você, na batalha ou no choro de dor. Sou mais você, aconteça o que for. Sou mais você, acredite em si, se dê valor. Sou mais você, maloqueiro sofredor. Firmeza, sorriso, concordo, parceiro. Com suas rimas, seus pontos de vista e complemento. Que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Por isso, nossos irmãos não podem perder a esperança de um futuro melhor pra si e para os seus. Bem-aventurados os que confiam em Deus e fazem sua parte sem deixar se abater. Somos o exemplo, filosofia de rua e aliado ser. Entre as pedras do caminho pode haver um diamante. Amarra essa cara então e segue adiante. Derrota em nosso dicionário não existe, e sim disposição, atitude e apetite. Pra vencer, enfrentar o que esteja por vir. Rimas assim não podem deixar de existir. O recado tá dado, minha missão tá cumprida. E eu sou mais você nessa guerra da vida. Sou mais você, na batalha ou no choro de dor. Sou mais você, aconteça o que for. Sou mais você, acredite em si, se dê valor. Sou mais você, maloqueiro sofredor. Sou mais você, na batalha ou no choro de dor. Sou mais você,